livrar o eixo de entrada, autorizado o ingresso, ponto espera torre 1, via Índia e Alfa, no ponto espera torre 1, 98, desse momento, 12, Kennedy 1, 021. Testamos o Zulu, pronto, cópia. Autorizado Salvador Petrolina, via rota direta, nível 1900, realiza o perfil da saída Momo, após COG, após DCT Petrolina. Decola da pista 1-0, com curva à sua esquerda. Aciona o código 5514 e o controle 1208. Lima, Kilo, está pronto para a nova cópia? Para a subida coral inicialmente, ok? Aguardando instruções do controle. Afirmativo, Lima Kilo X-ray, só confirma, você vai ficar dentro da terminal ou vai para fora da terminal? Lima Kilo X-ray, então vai ficar dentro da terminal, é isso mesmo? Então modifique seu transponder para 0263, por favor. Estamos no aguarde. A aeronave chamou solo. O Zulu chamou o solo? Lima Kilo Zulu, é o solo voltando. Vento, 130 graus com 109. Testando o Zulu, o solo voltando. É de quarta feira. Filtou alguma transmissão ao solo Salvador? Negativo, apenas confirmei que você tem recebido a nossa cópia de aberto. Ciente, cotejamento correto. Aciona apenas o código 5514 e o controle 1208. Desça para a altitude de trás, para a ponte cruzando 2510, Mike F. Juliette. Confirmando Lima Kilo Zulu, 4 a bordo, Salvador, 5 horas de autonomia. Autorizado o táxi então até a entrada do pátio 1. Até a entrada do pátio 1, Lima Kilo Zulu. Testamos o Zulu, chamou o solo. Código 0135, o Kilo Serra Lima, confirmando a radial distância de Salvador. Mano, 3 horas de autonomia ou meia dúzia horas de autonomia? Eu não consegui copiar o destino, prossegue para Salvador. Aguarda para início de táxi, Juliette, estamos o Zulu. 090 Kilo Serra Lima, o confirma para o tipo de equipamento. O Lima Kilo Zulu, autorizado o táxi até o ponto de espera pistão na 0, vem de Alfa no ponto de espera torre 1, 98, decimal 62, que é legal na 021. Tango Zulu, autorizado o táxi até a entrada do pátio 1. Juliette, Tango Zulu. Juliette Bravo Delta, decola ao 56, chame controle no 208, bom voo. Autorizado o táxi até a entrada do pátio 1, reporta para ingresso, Juliette, estamos longe. Vamos Juliette, Bravo Delta, contato radar, turma para 090, saída Conde. 090, saída Conde, Juliette, Bravo Delta. Coluna 397, chame Recife, 251, 3325. 251-3325, o gol 397. Pode voar direto Conde, Juliette, Bravo Delta. Autorizado, curva esquerda para o de Conde, para o Juliette, Bravo Delta. Curva esquerda para o de Conde, Bravo Delta. Gente, dessa forma é a referência de usuário de Pomposo, Mike Eco Juliette. Está ok, fazendo subida Conde com o voo esquerdo. E não tem Lima Kilo X-Ray. Autorizado o ingresso, táxi via pátio em diáfano, ponto espera torre 198, decimal 612, Kennedy 1020. 1208, bom voo. Obrigado, senhora, bom dia. Senhora, identificação, autorizado chegada a mar e desça até o 050 Alflando Itap. 50 Alflando Itap, o objeto 728 na mar. Bom dia, do Papatango Lima, que o Zulu decolou na sua escuta. Papatango Lima, que o Zulu, contato radar, siga no perfil da Arbor. Positivo, o perfil da Arbor, Lima, que o Zulu. Juliette Tango Zulu, a linda cola cabeceira 10, vento no 30 graus, 10 nós. Kilex Ray, para informação, está aguardando devido ao tráfego que decolou da 10, que está fazendo curva à direita e vai cruzar o seu eixo de decolagem e tal, que aguardando apenas mais alguns instantes para manter a separação de tráfego prevista. Kilo X-Ray, livre decolagem, cabeceira 17, vento no 30 graus, 10 nós. Funciona, 040, Materá. O Lima que usou. Lima, Kilo, X-Ray, decola 01, no chame controle no 208, bom voo, fazendo subida coral com curva à direita. X-Ray. Juliette, Tango Zulu, decola 02, chame controle no 208, bom voo. 208, bom trabalho, senhorita. X-Ray. Lima, Kilo, X-Ray, contato radar, soltando 050, sai da coral. Relativo, saí da coral, atendendo para 5 mil pés. Controle Salvador, bom dia, Papatango Juliette, Tango Zulu. Papatango Juliette, Tango Zulu, contato radar, sua para uma centena, sai da Momo. Na Momo, tá livre a extensão, senhorita, restrição, confirmo. Autorizado, uma centena, o Juliette, Tango Zulu. Ok, Tango Zulu. Lima, Kilo, X-Ray, suba para o 050 da presente voa coral. X-Ray. Controle o Kilo Serra Lima para a descida. Desça para o 0620, o Kilo Serra Lima. 060, Lima. Lima, Kilo X-Ray, vai subir até o 040, ok, contra? Lima, Kilo X-Ray. Subir até o 040. Gente. Confirme a proibel para coral, seria 240? Negativa, 220. 220, tá bom. Para pushback, acionamento trip 5595. 5595, acionamento autorizado. Pushback em coordenação com o solo infraero. Chame para o táxi na área remota do pátio. Gente, reporte 30 milhas para retorno, Lima, Kilo X-Ray, subindo para o 040 na proa de coral. X-Ray. Você escuta, senhor. Copiou que está autorizado o acionamento? Então, você autorizou o pushback e posteriormente o acionamento. Autorizado o acionamento, pushback em coordenação com o solo infraero. Chama para o táxi, trip 5595. Chamará para o táxi, Juliette Tango Zulu, vai Momo, dá presente? Vamos dar presente, Juliette Tango Zulu. 5728, ainda mantendo descida até o 050. Temos um tráfego agora na sua posição de 1 hora, está 12 milhas no rumo oeste. Está mantendo 4 mil pés. Paciente, 5728. Quilo Serra Lima, reduza 1980 nós. 1980, Quilo Serra Lima. 895, prossiga. É, você está adiantado, olha, senhor, mas teria como adiantar para a gente, por gentileza, a saída prevista para o Guarulhos? Provável saída será Dael Leda Bridge. Dael Leda Bravo Romeu Índia Delta Eco. Ok, Dael Leda Bridge. Muito obrigado, o 3025. Tem aguardo no cruzamento com tráfego, agora meia dúzia de milhas à sua frente. A sua direita, o 5728. 50, manterado. 7, 2, 1. Confirmando a aeronave chamou o solo, não foi possível entender sua transmissão. Cheque equipamento de rádio. Algum no 260, sinta papá na posição 8, autorização Recife. Uno 260 para Recife, autorizado Salvador Recife via UpWisk 58, nível 390 autorizado, realiza o perfil da saída Pucca, transição Aracaju, decola da pista 10, primeira curva à sua esquerda. Aciona o código 5530 e o controle 1208. Autorizado nível 390 pela UpWisk 58, decolando da pista 10, primeira curva à esquerda, na saída Pucca, transição Aracaju. Aciona 5530 e o controle 1208, voa no 260. 2000 está livre elétrico. 2000 pés autorizado elétrico. 7, 2, 8. Salvador, bom dia, Xané 63 ou nono. 360 para o Vegas, nosso pacote. Confirmando, a última aeronave chamou o solo, que modulou junto com a aeronave da Azul. Desça até 3000, ajuste 1021. Chame novamente solo em 1209. 7 agora, aproximadamente 7 milhas à sua frente. Ciente, 3000, 1809. Autorizado, táxi via pátio, Índia Alfa no ponto de espera, torre 198, decimal 62, Kenegão 1021, confirmando 72, Porto Seguro 3 horas e 20. Afirmo, Índia Alfa, KNH 1021, ponto de espera, torre 118, decimal 60. Fechamento correto, até o ponto de espera, 3595. 5595. 4207, pronto, cópia. Está ótimo, cruzou 360 para Rio de Janeiro, pronto, cópia. 4207, autorizado Salvador Santos Dumont, via Brizolo 110, após ESMAP, após DCT, posição Lúvito, Lima, Uniforme, Victor, Tango, Oscar, após DCT, Barbacena, o restante conforme rota do plano. O nível autorizado é o nível 360, realiza o perfil da saída da EL, Delta Alfa Eco Lima, Leda, Lima Eco Delta Alfa, Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco. Aciona o código 5534 e o controle em 1208. Bom, o Azul 4207, consigo copiar para o Santos Dumont, Perizulu 10, saída ESMAP. Lúvito, conforme o Hot Plan de Rua, Barbacena, Rio de Rio, no 360. Daí pra frente, da El e Bridge, cortou a ligação, não conseguiu copiar. Realiza o perfil da saída, da El, Leda, Bridge. Da El, Leda, Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco. Decola da 10, curva à direita, aciona o código 5534 e o controle 1208, cotejo 4207. Ou acessão 100. Dumont, Perizulu 10, ESMAP, ESMAP Lúvito, conforme a rota do plano de voo 360, após Gael Leda Bridge, pista no 0, primeira curva à direita, transponder 5534 e após 1-2-8-0-8. 1-2-0-8, decimal 0, 4-2-0-7, controle 1-2-0-8. 208. Treinamento correto, chame pronto no 01 do pátio. Chamará pronto para pushback também do pátio. 1728, pouso autorizado, cabeceira 10, vento não quase 0 graus, 10 nós. Livre pouso 10, objeto 5728. Here to start up and push back on April number 3. Call me for taxi, Papa Romeo, Papa Fox November. Do táxi até a entrada do Pátio 1, Papa Romeo, Papa Fox November. Confirmando as informações do táxi, 40 bordo, Salvador, 2 horas de autonomia. Autorizado o táxi até a entrada do Pátio 1. Papa Romeo, Papa Fox November, realize o táxi dentro do Pátio 3 para ingressar no Pátio 1. Dentro do Pátio 3, à sua esquerda, até a entrada do Pátio 1. Só um pouquinho aí, vamos ter um problema aqui na aeronave. Vai manter a posição. Vai manter a posição, Papa Romeo, Papa Fox November? Juliette Tango Zulu. Inicialmente, uma voa Cockpit, aguardando o direto Petrolina. Ok, Tango Zulu. Você, Salvador, bom dia, o TAN 3896. Bom dia, TAN 3896, sem identificação, autorizado chegada à mar e desce até o 050. Cliente 050, autorizado, solicita aproximado, se possível. Mantém mar e é o número 3 na aproximação. Cliente 3896. Gol no 738, desça para 2000 pés, o ajuste 1021 está livre LS, reportando estabilizado. 2021, reportaremos estabilizado. 1738. Juliette Tango Zulu, estimado de pouso. Rono 530. Obrigada. A passagem do WebJet que está quase aí na frente do senhor, será ali no tempo. Gente, após a passagem do WebJet, a minha área manter 35. Gente, eu pediria apenas pro o senhor chegar um pouquinho mais à frente e deixar livre a entrada aí da Taxi Kilo. Possivelmente as aeronaves vão pousar em Salvador e vão precisar utilizar essa entrada aí do Pátio 3. Siga. Ativo, mantenha a Mari. Mari. Jet 5728, pouso no 4, direito no 209. 5729, Foxtrot. 5728, táxi via Alfa, reportando da Juliette. Inicialmente é o 09 do Pátio 1. Alfa antes da Juliette reportará. Inicialmente será o 5595, decolado ao Zona Meia, chame o controle em 120.8, boa viagem. 120.8. O Kilo Serra Lima girando final da 17, baixar travada. 7, Kilo Serra Lima, livre de pouso na 17, o vento 130 graus, 09 nós. Lima. A aeronave chamou o solo Salvador? Da Juliette, o 5728 da WebChat. Web 5728, ingressa Juliette, seu portão 09. Autorizado a ingressar, via Juliette. 7728 da 09. Serra Lima, solou aos 18. Alivre o táxi do PAT 5. Até o ponto de espera pista no 0 via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8 decimal 62, que é legal no 020. Voa Coralda presente. Coralda presente, 5595. 1 no 0. Tá ok, 1738, estamos em Salvador, reposto externo, baixado e travado. Ok, está baixado travado, estamos a uma milha e meia do marcador. Pouso autorizado, 738, vento no 30 graus, 11 nós. Teve pouso que está no 0 com 1 no 73. Gente, Lima Kilox Ray. Ocean Air 6311, desça para 2000 pés, ajuste 1020, IPLS aporte estabilizado. 2000 pés, 1020, autorizado ILS, 6311. Lima Kilox. Oxalá é 6319 na predidona, tem quanto pra gente completa, interceptar e completar a final? Tenho, posso voadora? Livre. Salo Salvador, azul 4207, com cento, pronto para pushback, acionamento na posição 1. 4207, mantém a posição, aguarde a aeronave da Polícia Federal passar a sua retaguarda. Após, será autorizado o seu pushback no 01. Aguardando autorização para o pushback aero 4207. Salvo no 260 na posição 8. Confirmando a aeronave chamou o solo no 260? Afirma no 8, na posição 10. Autorizado no 8. Pushback em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi. Autorizado no 8, em coordenação com a equipe de solo. Autorizado acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo e freio, chamo para o táxi. Autorizado pushback acionamento com também equipe de solo azul 42.